Outro som só pra elevar. Vamos lá, voar, voar, subir, subir por onde for. Mas sempre a par de quem é quem, qual é o lugar. Por aqui em particular, é fácil ter um pra sangrar. Seu sonho, sei lá, sei lá, sei lá, sua sorte. Numa lápide aqui jaz, fulano de tal, descansa em paz. Já mais cinco com quem traz mais treta, intolerância pra terra em que eu nasci. Pois esse não é o motivo da nossa raça existir. Diz da luz, diz aí. Aproveita que tá vivo e torna teu estágio no planeta produtivo. Até o talo, pula etapas, toma uns tapa, tudo bem. Só não pode ficar sem evoluir e além, a gente aqui tenta também. Mas não basta dizer amém pra chegar no nível zen. Já falou Jorge Ben. O homem vive feliz fazendo guerra e asneira. E Deus perde tempo fazendo flores e estrela. Então tá na hora de desconectar. Pode desligar o celular, o boot, até o iPod. E se voltar pra dentro de si, distanciar da Babilônia, notar que tá ao seu alcance. A percepção estalada, infla o coração como chagas. Mas não adoece, engrandece sua saga. Então propaga, uma fé cega, da enxerga a vida como ela é. O mundo mega. Do carvão ao diamante, passo de elefante. Grande, alma como Gandhi. Expande a todo minuto instante. Pro alto vai avante, vai. Do carvão ao diamante, passo de elefante. Grande, alma como Gandhi. Expande a todo minuto instante. Alto vai avante, vai. Amaldiçoado seja quem segue delirante a fazer fortuna com a fé do semelhante. Muito antes de hoje em dia, minha gente, nosso canto jecoava nas calçadas, vielas e vilas, portanto. Golpe baixo não engana. Tenho 21 gramas. Todo ser que me ama tem meus 21 gramas. Não me ofereça grana pelos 21 gramas. Aprecio aventura mesmo com 21 dramas. Sei que depois tudo pode até virar comédia. Vou me orgulhar por nunca ter vestido a rédea. Baseado na média, no valor predominante. Mapeando no piano a terra de gigante. Pra na hora do levante, tá num pico bem distante. Com uma vida abundante do que é mesmo importante. Saúde, amor, música, casa e comida. Sem pisar no calo alheio, nem pôr dedo na ferida. Depois brinda a bebida, impunha o fim da história. Olhar pra trás sua trajetória e poder clamar vitória nessa treta contra eu. Violenta feito raga. Se esse mundo fosse um pé que eu fumava até a paga. Percepção astralar, infla o coração como chagas. Mas não adoece, engrandece sua saga. Então propaga, uma fé cega, da enxerga a vida como ela é. O mundo mega. Do carvão ao diamante, passo de elefante. Grande, alma como Gandhi. Expande a todo minuto instante. Pro alto vai avante, vai. Do carvão ao diamante, passo de elefante. Grande, alma como Gandhi. Expande a todo minuto instante.